Fecheiro 10, página 83, capítulo 5. Era um grupo numeroso, quase 250 pessoas, aquele que se pôs em marcha nessa manhã. A nona e a terceira cavernas, quase completas. Manvelar e a terceira caverna encabeçavam a marcha, descendo o declive desde o extremo leste do refúgio de pedra. O caminho, desde o limite nordeste da entrada de pedra da nona caverna, conduzia a um pequeno afluente do rio, chamado Rio do Bosque, porque no seu protegido vale havia uma abundância excepcional de árvores, uma vegetação muito distinta da existente no vale do Rio da Erva, próximo da terceira caverna, onde tinham encontrado os leões. As zonas arborizadas eram pouco comuns durante a Idade do Gelo. O limite dos glaciares, que cobriam um quarto da superfície da Terra, não ficava muito longe do norte e criava condições de pérgola e solo nas regiões periglaciais. No verão, a capa superior do solo derretia-se em diferentes profundidades, dependendo das condições exteriores. Nas zonas úmidas e frescas, com musgo denso ou outra vegetação isolante, o solo derretia-se apenas uns centímetros, mas onde o terreno ficava exposto à luz solar direta, amolecia mais, o suficiente para permitir o aparecimento de um manto abundante de erva. Em geral, as condições não propiciavam o crescimento de árvores com o seu sistema de raízes mais fundas, exceto em certos locais. Nos sítios protegidos dos ventos mais frios e das piores geadas, o húmus podia derreter-se a mais de 1 metro. E isso bastava para que as árvores enraizassem. Às vezes cresciam bosques em galeria nas margens dos rios saturados de água. O vale do Rio do Bosque era uma dessas exceções. Possuía relativa abundância de coníferas, caducifólios e arbustos, incluindo diversas árvores de fruto. Era uma fonte de recursos extraordinariamente rica, que proporcionavam um sem fim de materiais, sobretudo lenha, àqueles que viviam perto o suficiente para deles beneficiarem. Mas não era um bosque denso. Parecia mais um estreito vale arborizado, com prados abertos e bonitas clareiras entre zonas de bosque mais cerrado. O grande grupo viajava em direção a noroeste, pelo vale do Rio do Bosque, durante cerca de 10 quilómetros de uma inclinação. Um início agradável da caminhada. Ao chegar ao afluente que descia em cascata por uma ladeira à esquerda, Manvelar parou. Era o momento de fazer uma pausa e permitir que os atrasados os alcançassem. Quase todos acenderam pequenas fogueiras para preparar infusões. Os pais deram de comer aos filhos e ingeriram alguns dos alimentos reservados para a viagem. Tiras de carne seca, fruta ou frutos secos da colheita do ano anterior. Alguns comeram os bolos especiais da viagem, uma mistura de gordura e carne seca picada, com bagas secas ou pequenos pedaços de outros frutos, em forma de pastel ou bolo envolto em folhas comestíveis. Era um alimento extremamente energético e saciava. Mas como a sua preparação exigia um certo esforço, a maioria reservava-os para mais tarde, quando tivessem de percorrer longas distâncias rapidamente ou não se pudesse acender o lume. É aqui que viramos, disse Manvelar. Daqui em diante basta seguir para o oeste, e quando chegarmos ao Rio Oeste, deveremos estar já muito perto da 26ª caverna e das terras de aluvião onde se celebra a reunião de verão. Estava sentado com Joe Harran e mais umas quantas pessoas. Contemplavam os montes da orla ocidental e o turbulento afluente que descia a encosta. Acampamos aqui para passar a noite? Perguntou Joharan e levantou os olhos para o sol para comprovar o ponto que havia alcançado na sua trajetória celeste. É um pouco cedo, mas esta manhã saímos atrasados e parece uma subida inclinada. Iremos fazê-la melhor depois de uma boa noite de descanso. Temia que o esforço fosse demasiado para alguns. São apenas alguns quilómetros a subir. Depois, a certa altura, o terreno nivela um pouco. Explicou Manvelar. Normalmente tento subir até ao cimo primeiro e depois paro ali e monto o acampamento. És capaz de ter razão, concordou Joharan. É melhor despachar já isto e começar frescos pela manhã. Mas para alguns esta subida vai ser difícil. Olhou fixamente para o irmão e depois para a mãe, que acabava de chegar e mostrava satisfeita por poder sentar-se. Joharan reparara que ela parecia ter mais dificuldades do que de costume. Jondalar entendeu a preocupação não expressa e virou-se para Ayla. Nós podemos ficar para trás e guiar os mais atrasados, apontou para uns quantos que só naquele momento chegavam. Sim, é uma ótima ideia. Além disso, os cavalos preferem seguir atrás, disse ela. Pegou em Jonaila e deu-lhe umas palmadinhas nas costas. A bebé tinha acabado de mamar, mas parecia querer brincar com os seios da mãe. Estava acordada e bem disposta e riu-se ao ver Lobo que se encontrava atrás delas. O animal aproximou-se e lambeu-lhe a cara e o leite que lhe pingava pelo queixo, o que a fez gargalhar ainda mais. Ayla também entendera o sinal entre Joharan e Jondalar e, à semelhança de Joharan, reparara que Martona parecia caminhar mais devagar à medida que o dia avançava. Também notara que Zelandoni, que acabara de chegar, ficara para trás, mas não sabia se isso se devia ao cansaço ou ao desejo de acompanhar Martona. — Há água quente para preparar uma infusão? — perguntou a Zelandoni, quando chegou junto deles, ao mesmo tempo que tirava a bolsa onde guardava as suas ervas medicinais. — Já tomaste algo, Martona? Antes de a mulher negar com a cabeça, a Donnie continuou. — Vou preparar uma infusão para as duas. Ayla observou-as atentamente e percebeu que a Zelandoni se dera conta das dificuldades de Martona na caminhada e queria preparar-lhe uma infusão medicinal. Martona também o sabia. Muitos pareciam preocupados com ela, mas tentavam não o demonstrar. Ayla, no entanto, percebia que a inquietude era real. Decidiu aproximar-se para ver o que a Zelandoni estava a fazer. Jondalar, tomas conta da Jonaila? Já mamou e agora quer brincar, disse Ayla, entregando-lhe a bebé. Jonaila agitou os braços e sorriu para Jondalar, que lhe devolveu o sorriso ao pegar-lhe ao colo. Era óbvio que adorava aquela menina, aquela filha do seu lar. Nunca parecia aborrecer-se de tomar conta dela. Na opinião de Ayla, ele tinha mais paciência do que ela mesma. O próprio Jondalar ficara um pouco surpreendido com a intensidade dos seus sentimentos pela filha e questionava-se se isso se devia ao facto de, durante muitos anos, ter duvidado se alguma vez chegaria a haver um filho do seu lar. Temia ter ofendido a grande mãe terra, quando, em jovem, desejou ser o companheiro da sua mulher Doni, e não sabia se ela algum dia escolheria uma parte do seu espírito para se misturar com o espírito de uma mulher para criar uma nova vida. Isso era o que lhe haviam ensinado. A vida criava-se misturando o espírito de uma mulher e o de um homem com a ajuda da mãe, e a maioria das pessoas que conhecia, incluindo aquelas com quem se havia cruzado na sua viagem, acreditava no mesmo, exceto a ela. Esta tinha uma ideia diferente de como se originava uma nova vida. Estava convencida de que não se limitava a uma mistura de espíritos. Dissera a Jondalar que não fora apenas o seu espírito que se havia misturado com o dela para criar uma nova pessoa, mas também a sua essência ao compartilharem os prazeres. Assegurava que Jonaila era tanto filha dele como dela, e ele queria acreditar nisso. Desejava que aquela menina fosse tanto sua como de Ayla, mas não tinha a certeza. Sabia que Ayla chegara a essa convicção quando vivia com o clã, embora essa não fosse a crença deles. Havia-lhe contado que, segundo eles, eram os espíritos totémicos que faziam com que uma nova vida começasse a crescer no ventre de uma mulher, algo como o espírito do totem masculino se impor ao do totem feminino. Ayla era a única pessoa que ele conhecia que pensava que não eram apenas os espíritos que davam origem a uma nova vida. E Ayla era uma acólita em aprendizagem para se converter em Zelandoni. E cabia à Zelandónia explicar Doni a grande mãe terra, aos seus filhos. João Dalar perguntava-se o que aconteceria quando chegasse o momento em que Ayla tivesse de explicar às pessoas como começava uma vida nova. Diria que a mãe escolhia o espírito de um homem, em particular para o combinar com o espírito de uma mulher, tal como faziam os outros de Landónia, ou insistiria que o que se misturava era a essência de um homem? E o que diriam os de Landónia a esse respeito? Quando Ayla se aproximou das duas mulheres, viu que a Zelandónia remexia na sua bolsa de ervas medicinais e Martona estava sentada num tronco, à sombra de uma árvore, perto do rio do bosque. A mãe de João Dalar parecia de facto cansada. Embora Ayla tivesse a impressão de que tentava ser discreta, sorria e conversava com algumas pessoas, mas notava-se que preferia fechar os olhos e descansar. Depois de ter cumprimentado Martona e os restantes, Ayla aproximou-se daquela que era a primeira. Tens tudo o que precisas? Inquiriu em voz baixa. Sim, embora gostasse ter tempo para elaborar uma mistura de dedaleira fresca. Só me resta usar o preparado seco que trouxe, respondeu a mulher. Ayla notou que Martona tinha as pernas um pouco inchadas. Ela precisa descansar e não de ficar à conversa, disse Ayla. Não sou tão boa como tu a dizer às pessoas que devem deixar descansar Martona, sem envergonhar. Acho que não quero que os outros saibam como está cansada. Por que não me explicas como se prepara essa infusão? A Zelandoni sorriu e disse numa voz quase inaudível. Muito perspicaz da tua parte, Ayla. Aqueles são amigos da terceira caverna, que ela já não vê há algum tempo. Depois ensinou-lhe rapidamente a preparar a infusão e abeirou-se dos amigos em amena cavaqueira. Ayla concentrou-se nas instruções recebidas e quando levantou a cabeça viu que a Zelandoni se afastava com os amigos de Martona e que esta fechara os olhos. Ayla anuiu e pensou, isso irá dissuadir outros de se aproximarem dela. Esperou que a bebida arrefecesse e quando se preparava para a levar a Martona, a Zelandoni regressou. Permaneceram as duas, perto da antiga líder da nona caverna, fazendo questão de virar as costas aos outros, enquanto ela tomava a sua infusão, para que ninguém a visse. O que quer que estivesse na mistura da Zelandoni, passado um bocado, pareceu surtir efeito. E Ayla pensou em perguntar à Donier a respeito disso mais tarde. Quando Manvelar tomou a marcha, liderando o grupo em costa acima, a Zelandoni seguiu, mas Ayla ficou para trás, ao lado de Martona. O Ilamar havia-se juntado a elas e encontrava-se sentado do outro lado da sua companheira. Por que não esperas connosco e deixas que Folar vá com os outros? Propôs Ayla. João Dalar ofereceu-se para ficar até ao último, para se certificar de que todos seguem na direção correta. Proleva prometeu guardar-nos qualquer coisa para comermos quando chegarmos ao acampamento. De acordo, retorquiu Ilamar sem hesitação. Manvelar disse que a partir daqui iremos direitos a oeste durante vários dias. O número de dias dependerá do passo a que formos. Não há pressa. Mas é bom que alguém se certifique de que ninguém se atrasa. Como acompanhar uma velha cansada, comentou Martona. Chegará um dia em que não poderei mais ir às reuniões de verão. Acontecerá a todos, disse Ilamar. Mas esse dia ainda não chegou, Martona. Ilamar tem razão, afirmou João Dalar, segurando num braço a bebé adormecida. Vinha de indicar a direção correta a uma família com várias crianças pequenas e era seguido por Lobo, que vigiava Jonaila. Não importa se demorarmos um pouco mais, não seremos os únicos, e apontou para uma família que iniciava a subida. E quando lá chegarmos, as pessoas continuarão interessadas em ouvir as tuas opiniões e conselhos, mãe. João Dalar, queres que ponha Jonaila na manta? Perguntou Ayla. Parece que somos os últimos. Não me importo te levar, e ela parece confortável. Está a dormir profundamente. De qualquer forma, temos de encontrar um caminho fácil para chegar com os cavalos ao cimo daquela cascata, disse ele. Eu estou à procura do mesmo, um caminho fácil, Talvez o melhor seja seguir os vossos cavalos, declarou Martona, não parecendo brincar. O problema não é tanto os cavalos, que estão mais do que habituados a subir em costas, mas sim chegar lá acima com os pesados atrelados, explicou Ayla. Acho que teremos de subir em zigue-zague, traçando curvas largas para facilitar o arrasto das varas. Então, procuras um caminho com um declive suave, concluiu Willamar. Como disse Martona, é isso mesmo que nós queremos. Se não estou enganado, creio ter visto uma subida pouco inclinada quando vinha para aqui. Ayla, que te parece de retrocedermos um pouco para ver se a encontramos? Como Jondalar está tão satisfeita a embalar a bebé, pode ficar a fazer-me companhia, acrescentou Martona. E tomar conta dela, pensou Ayla, enquanto Willamar se punha em marcha. Não gosto da ideia dela esperar sozinha. Existem muitos animais que podem aproximar-se e considerá-la uma presa. Leões, ursos, hienas, sabe-se lá o que mais. Lobo, que descansava no chão com a cabeça entre as patas, levantou-se e pareceu inquieto ao ver que Jonaila ficava e Ayla se dispunha a abalar. Lobo, fica, ordenou ela. Fica com Jondalar, Jonaila e Martona. O lobo voltou a deitar-se, mas manteve a cabeça levantada e as orelhas espetadas, atento a qualquer outra palavra ou sinal que ela pudesse dirigir-lhe, enquanto se afastava com o Willamar. Se não tivéssemos carregado tantos cavalos, Martona podia subir a colina sentada num dos atrelados, comentou Ayla, passado um bocado. Só se estivesse disposta a isso, retorquiu Willamar. Notei algo desde que chegaste com os teus animais. Martona não tem medo nenhum do lobo, que é um caçador poderoso, e poderia matá-la facilmente se quisesse. Mas os cavalos são outra história. Não gosta de se aproximar deles. Caçou cavalos quando era jovem, mas teme-os mais do que ao lobo, e eles só comem erva. Talvez seja por não os conhecer tão bem. São maiores e têm um comportamento assustadiço quando estão nervosos, explicou Ayla. Os cavalos não entram nas habitações. Se ela passasse mais tempo com eles, talvez não ficasse tão ansiosa. É possível, mas antes terias de a convencer. Quando se lhe mete na cabeça que não quer fazer qualquer coisa, sabe muito bem como levar a sua avante. É uma mulher muito obstinada. Não tenho a menor dúvida, disse Ayla.